Eu quero recordar coisas de nós dois, nossos primeiros passos em busca de grande amor. Nossa verdade se acendeu, iluminou você e eu, e foi assim que começou tudo entre nós. Você chegou para ficar, me prometendo coisas que ninguém jamais quis assumir. Me deu a vida, se entregou, me fez sonhar com o que sou, trazendo a paz que eu precisava. Essa ilusão me despertou. Você chegou para ficar e reviveu em mim o meu sonho adormecido. Quero estar sempre ao lado seu para viver em paz comigo e do passado esquecer. Você chegou para ficar, agora tudo é diferente. Meu sorriso já voltou, é difícil explicar, mas eu sou vivo por te amar. Você chegou para ficar.